pensando, oh oh. Pra entender porque meu pai me deixou. Acho que larga tudo é parte de quem sou. Até onde você irá por um sonho. Quero ser um caçador, oh oh. Pra entender porque meu pai me deixou. Acho que larga tudo é parte de quem sou. Até onde você irá por um sonho. Meu nome é Gon e eu vim da ilha da baleia. Quero ser um Han, não importa o que aconteça. Vou mostrar meu dom, não posso abaixar minha cabeça. Eu sinto o cheiro de tempestade. Eles ame Hunter, só vão passar aqueles que têm habilidade. Arriscar minha vida faz parte. Eles se assustam com a minha intuição e dizem ele sabe coisas que os outros não sabem. Tô aprendendo a controlar o meu poder e agora eu sei que só depende da minha força de vontade. Eu nem tenho Zetsu Reinhatsu, libertando o meu poder oculto. Tenzetsu Reinhatsu, derrubando inimigos sem mover um músculo. Quero ser um caçador, oh oh. Pra entender porque meu pai me deixou. Acho que larga tudo é parte de quem sou. Até onde você irá por um sonho. Quero ser um caçador, oh oh. Pra entender porque meu pai me deixou. Acho que larga tudo é parte de quem sou. Até onde você irá por um sonho. Junkenpo, só confio nos meus instintos. Caçando, meu pai com o meu amigo. Encontrei Kaito, o meu pai ele é discípulo. Ele investiga essas terras atrás de formigas quimeras. Ofereço minha ajuda, seremos um time. Eu vou ser que lua num piscar de olhos, então tudo muda. E o meu coração vai se enchendo de culpa. Sinto ódio tomando meu corpo quando vejo Kaito caído no chão. Morto. Piton, me diz o que é isso que eu tô vendo. Eu juro que eu não tô entendendo. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Então você só me enganou todo esse tempo. Mentirosa, eu já nem me importo com mim mesmo. Veja agora eu nem ficando vermelho e preto. Sombras em volta, igual minha raiva o corpo tá crescendo. Vamos lá pra fora, não quero destruir tudo aqui dentro. Hoje você vai conhecer o meu lado mau. E eu não me importo em gastar minha energia vital. Pois maga sua cabeça com socos igual animal. Eu vou te matar. Passa um chute e te faço voar. Em primeiro lugar sempre vem a pedra. Cada porrada faz o céu brilhar. Não vou parar até seu crânio arrancar. E mesmo assim o menino chora. Porque a vingança não traz ninguém de um.